terra, porque sabe que dele nascerá um bem maior, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nada de medo de ir para o umbral. Chico era tão ecumênico e tão tolerante com as pessoas, que certa vez, alguns companheiros de outra religião, pegaram Chico Xavier em casa, dizendo que ia levá-lo para tal lugar, e levaram-no para um bordel, uma casa de prostituição. Chico era tão humilde, que chegando lá, não foi embora, não saiu correndo como nós, talvez, tivéssemos lá o quê? Um nazareno palestrante espírita da nova consciência aqui no Brasil. O que é que vão pensar de mim, não é? Mas ele era tão diferente que ele ficou lá. Aquelas irmãs que estavam ali, ele reconheceram e disse: você é Chico Xavier? Ele disse: eu mesmo, minha irmã. Vamos fazer o evangelho aqui? Elas fecharam as portas do bordel e Chico fez o primeiro evangelho no lar, em uma casa de prostituição. Ele veio para os enfermos. Os sãos não precisam de médicos. Esse era o nosso querido Chico, o Cisco de Deus. Então, nós temos muito medo das críticas. Em um determinado provérbio, que eu não recordo o autor, nos dá três soluções para a crítica. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Todo mundo aqui já foi criticado? Nem vocês espíritas escaparam? Pois tem a solução. São três regras bem facinhas. A primeira regra é: não diga nada, para que ninguém me critique. A segunda regra é: não faça nada, para que também as pessoas não se queixem de você. E a terceira regra é: não seja nada. Aí eu falei isso na palestra, um senhor que estava na frente levantou a mão e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas por quê? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, não tem jeito de fugir das críticas. Chico Xavier, Francisco de Assis, era chamado de louco, passo, na sua cidade. Jesus de Nazaré era criticado. Então, Chico notabilizou-se por muitos casos. Quando, certo dia, ele estava muito incomodado com os elogios que lhe faziam, ele ficou pensando: eu sou um ladrão, eu sou um indigno, eu não mereço os elogios, porque as obras não me pertencem. E ficou sentindo mal naquela hora. O espírito Neil Lúcio lhe apareceu. Ele disse: Chico, você não deve ficar assim. Você também os merece. Então, o espírita pode ser elogiado, sim, viu, pessoal? Agora, falar mal a gente adora, né? Falar bem parece que não pode. Vamos falar bem. Se o palestrante ficar vaidoso, a prova é dele. A gente fez a nossa parte. Então, Chico disse para ele o que acontecia. E ele disse: não, Chico. Imagine duas cidades separadas por um caminho difícil e que uma repleta de bens, de remédios, de alegrias, e a outra passando uma extrema penúria, muita fome, muita destruição, muito sofrimento, muitas doenças. Imagine um burrinho que, colocando em sua cangalha muitos víveres, muitos alimentos e remédios, obediente, humilde, dócil, leva aqueles medicamentos e alimentos até a cidade onde estão passando necessidades. E ele, quando pôde se comparar ao burrinho, ficou extremamente feliz. Chico era o burrinho de Deus. Era tão simples e tão bom diante das críticas que seguia o que Gandhi nos convidava: sede como sândalo que perfuma o machado que o fere. Assim era também nosso querido Chico. Quando está caminhando pela cidade, encontra-se com Joviano, seu amigo, e que ele diz: Chico, você não sabe o que aconteceu? O seu Juca, seu antigo patrão, desencarnou. Completamente a miséria, na indigência, vai ser enterrado pelo rabecão, pelo caixão da prefeitura, porque a sua família não tem dinheiro. E Chico ficou extremamente comovido. Chora naquele momento e pede a Deus que possa ajudar aquele homem que lhe fora tão bom, que lhe dera um emprego, que ele permitira ajudar a sua família e tantas pessoas. E sai de porta em porta com o chapéu virado ao contrário.